É pouco pra nós, pouco. Pra nós é pouco. E a de soco, pra nós é o soco. É pouco pra nós, pouco. Pra nós é pouco. E a de soco, pra nós é o soco. Cuidado onde pisa. Pisa, pisa, pisa. São Paulo é armadilha, pense bem no que fala. Fala. Pra não ser mais uma vítima. Cidade do crack. Crack então. Sistema falido, Babylon Down. Perdido, jogado no espaço, no lugar calmo. Sou como Netuno, coração gelado. Ares, meu planeta regente, Marte. Minha estrela cadente, parte. Eu te luto o ano inteiro, toca preto e blazer. Pico Darth Vader, é Star Wars, Star Wars. War for territory. Eu tô sempre sendo interrogado. E meu delegado é o Space Ghost na jungle. Tijolo, tijolo, entulho, construo meu império. Sem o berro cantar na jungle. Em bloco concreto, não durmo, não curvo. A órgão nenhum do sistema é vandal, vandal. Espacial, lyrical, criminal. Esse é o ritual. Universal e espiritual. Sem selo tridimensional. Sem zelo eu não sou global. Saindo do plano matéria, meditando na terra em projeção astral. Eu sou da capital de alpinista. Sangue se mistura com a tinta. Vírus se mistura com sangue. Adrenalina, anfetamina, codeína, metanfetamina. E eu sempre sendo julgado. Dedos apontados não podem me acusar. Porque eu tenho um advogado, ele mora ao meu lado. Ele é, é já. É pra nós, pouco. Pra nós é pouco. E a de soco, pra nós é o soco. É pouco pra nós, pouco. Pra nós é pouco. E a de soco, pra nós é o soco. Só os cachorros. É o bonde que late e bate. Não bate na porta, mas bate na mente. Se for preciso, bate na tua cara. Ginga de funk, atitude punk. Psico blindado igual tanque. Fiel pela causa. Diamante de uns diamantes. É fogo na bomba e fogo nos lock. Eletrochoque, trap que te espanca o crânio. Glock de palavra, leque de ideia que te leva pro terceiro andar do prédio. Não te ensinam no ensino médio. Somente é o próprio remédio. Toda hora é nossa e quem não se interessa. Não vive no agora, morre de tédio. Meu dedo médio pra quem faz média. Pra esses padrões e pros seus patrões. Sou rap rock, sou red hot. E é red shot nesse excursão. Matreiro é meu bonde é sinistro, parça. É o pavori é ter uma faísca. Nós ilumina duas, nós incenera com tudo. Tudo, tudo, Nuno vi pra pagar simpatia. E nem ser escroto com os outros. Eric é som, Eric som. Rap é o som, mas o trap é bem louco. Minha função é ser problema desse sistema que nos oprime, não subestime. Eu tô no jogo, mas meu rap não é game. Meu rap é o crime, rapá. Cansei desses trap. Cansei de ser sex. Cansei desse stress. Cansei de ser chefe, eu cansei de ser black. De rota, o seu guarda se toca. Se eu choco sua tropa, cê não sai da minha bota. Polícia de bosta, me solta. E olha sua volta, vê que o mundo tá insano. Cansei desse plano, cansei de ser humano. Mano, eu quero ser luz. Cansei de Jesus, pregado na cruz. Deus conduz, mas dinheiro seduz. Topo, pra nós é pouco. E a de soco, pra nós é o soco. É pouco pra nós. Topo, pra nós é pouco. E a de soco, pra nós é o soco. É pouco pra nós. Topo, pra nós é pouco. E a de soco.